tudo muito bom, é tudo muito bem. A vida continua e eu vou nessa também. Chegar de treta errada, não fazer nada errado, pois quem rouba é roubado, já dizia o ditado. Ladrão roubou ladrão, tem 100 anos de perdão, mas se roubar o cara errado, com certeza vai pro chão. É melhor tomar cuidado pra não ser um vacilão. Me lembrei de um bandidão, que a história dele eu sei. Não passava de cuzão, que achava que era rei. Na nossa área ele caiu pra dentro, pegou e não pagou, e tentou sair correndo. Lá na frente foi cercado, levou mais tanto tiro que ficou todo furado. A cena de perto muitos viu, mas no outro dia com a polícia por perto ninguém viu, ouviu nada. É melhor ficar calado, cagueta vai pra bala. Eu só nem pergunto o porquê, porquê, porquê que é assim. Se não fosse a polícia era bom pra você, era bem melhor pra mim. Olha pra mim, fala pra mim. Se eu estou mentindo, você sabe na verdade quem são os assassinos que matam mãe, que matam pai, que matam filho. Por isso não, não canto sorrindo, pois já sei muito bem o futuro desses meninos. Se crescer junto de nós, também irá pedir pra transformar lucido aqui no mundo com mágico de Oz. Eu não quero que ele sonhe. Por enquanto a vida na periferia, correr sempre no asfalto. E se aqui não é o seu lugar, pode pegar descendo que o bicho vai pegar. Que essa periferia, que essa periferia, que essa periferia não foi feita pra você. Se aqui não é o seu lugar, então Playboy, pode correr. É, é, a vida é assim, assim que tem que ser. Muitos mano por aqui roubam pra sobreviver. Vão armado até os dentes, com a corda no pescoço. Qualquer momento de vacilão, prejuízo pra minha família. Me entende, moço? Se ele morra do corró, se ele vai preso, é um desprezo pra sua mãe. Não importa o que ele fez, ela não quer ver seu filho ali trancado no xadrez. Pra sua mãe, não importa o que ele faz, ela não quer ver seu filho enterrado tudo demais. A seu pai tem assunto que é bom a gente nem dizer. Eu sei muito bem que o Ed aprendeu a roubar, pode crer. Pra ele não há mais solução, não há não. Como é que arranja trampo com uma foto na tele? Visão, já não dá mais. Vários 5 cepas tem cartaz, tarde demais que a gente diz. Seu serviço, a vida do Hélio tá na beira de um precipício. Mas aí, o Hélio não desista, insista e persista. Quem sabe nessa pista o novo caminho. Você está com Deus e não está sozinho. E por falar em Deus, eu te peço, meu Senhor, ilumina a nossa quebra, tá ficando um terror. A roda tá passando, a rota já passou e lá na frente o parou. Deu um baculejo no compom, então jogou. Será porque era um favelado ou um homem de cor? Era um favelado ou um homem de cor? Não é não, por isso eu dou razão. Os mano da minha quebra em fazer justiça com as próprias mãos. Agora por um tempo tenho como um exemplo. Vou ficar sem dançar, sem curtir aqueles squash. Fulano que foi levado pelos homens, fui eu, um cantor de rap. Mas aí periferia é assim que tem que ser. Seja quem for, escreveu e não leu, o couro vai comer. Então, é bom você saber que essa periferia não foi feita pra você.